inveja, porque amas a justiça e odeias a iniquidade, foste surgida com o óleo da alegria. O mundo não entende e não pode compreender como é que a igreja vence e não para de crescer. No início eram 12, já são mais que milhões. Se é só uma loucura, como convence multidões? Na cruz com o seu sangue, Cristo escreveu a história, e o túmulo vazio é a resposta. Porque esse povo luta e não se cansa, porque nada mata a sua esperança, porque não se entrega aos perseguidores e glorificando enfrentam as dores, porque não se calam mesmo aprisionados, contemplam a glória mesmo apedrejados. E o que mantém a igreja firme na guerra é que ela está aqui, mas não é da terra. A alegria da igreja é a Deus adorar, é sentir sua glória em qualquer lugar, é trazer para a terra o som que é do céu. A nossa alegria é sentir nosso Deus. A alegria da igreja é a Deus alegrar, é saber que no meio da igreja ele está. A nossa alegria é brilhar sua luz, é resplandecer sua glória, Jesus. E não se cansa, porque nada mata a sua esperança, porque não se entrega aos perseguidores e glorificando enfrentam as dores, porque não se calam mesmo aprisionados, contemplam a glória mesmo apedrejados. E o que mantém a igreja firme na guerra é que ele está aqui, mas não é da terra. A alegria da igreja é a Deus adorar, é sentir sua glória em qualquer lugar, é trazer para a terra um som que é do céu. A nossa alegria é sentir nosso Deus. A alegria da igreja é a Deus alegrar, é saber que no meio da igreja ele está. A nossa alegria é brilhar sua luz, é resplandecer sua glória, Jesus. Aleluia. A nossa alegria é te adorar. Aleluia.